existem no céu? Quantas existem no fundo do mar? Por que não posso mergulhar no céu se ele é azul como azul do mar? São tantas perguntas, tantos mundos pra explorar. Vou me transformar. Vou mergulhar para me encontrar com cavalinhos do mar. Vou me transformar. Sou um piloto para ver se as nuvens são ou não de algodão. A imaginação vai me levar. A imaginação me leva pra onde eu quiser. Quero sempre ser o daqui, aqui, aqui, daqui. Sempre a imaginar. Eu quero sempre ser o daqui, aqui, aqui, daqui. Eu nunca vou mudar. Tô aqui. Existem no espaço e quantos animais na selva haverá? Porque a lua está sempre me seguindo. Como é que os flamingos podem nadar e voar? São tantas perguntas, tantos mundos pra explorar. Vou me transformar num astronauta e até a lua eu sei que vou chegar. Vou me transformar em explorador e o mundo inteiro eu vou investigar. A imaginação vai me levar. Quiser. Quero sempre ser o daqui, aqui, aqui, daqui. Sempre a imaginar. Eu quero sempre ser o daqui, aqui, aqui, daqui. Eu nunca vou mudar. Eu quero sempre ser o daqui, aqui, aqui, daqui. Sempre a imaginar. Eu quero sempre ser o daqui, aqui, aqui, daqui. Eu nunca vou mudar.